Como é que você se sente? Uma pessoa que tem foco, tem objetivo na vida, ou você é daqueles que faz tudo e ao mesmo tempo não faz quase nada? Como é que você se sente nisso? Eu não li, mas me disseram que circulou um e-mail na internet e alguns irmãos da igreja receberam de uma pessoa que ia fazer algo. E aí, tudo dentro de casa, assim, tarefas domésticas. Ia pegar, tipo, a chave do carro, mas quando foi pegar a chave do carro, já viu que tinha que pôr o lixo para o lixeiro levar para a rua. E aí, no caminho, em vez de levar o lixo, já não levou, já surgiu outra coisa no meio. Alguns aí receberam esse e-mail, né? Quer dizer, no final, a pessoa não fez nenhuma coisa que ela tinha se proposto fazer. Você é uma pessoa que tem foco, sabe o que quer. Por exemplo, se você, quem é estudante aqui, vai fazer os temas, tenha um livro para ler, tem que fazer um resumão, tem algo assim, mas no caminho vou dar uma olhadinha na internet, e aí fica ali uma hora na internet, depois chegou, ficou muito tarde, agora eu vou dormir. E assim você vai trocando de objetivos, coisas secundárias vão te roubando a tua atenção. Talvez alguns de nós somos assim. Se somos, nós não vamos ir muito longe na vida. Nem na vida com Deus, nem na vida natural. Você sabia? Pessoas que não têm foco bem definido, não vão chegar a lugar nenhum. O que você acha? Pergunta para as pessoas super bem-sucedidas, ou as bem-sucedidas, todas sabem o que querem. Outra coisa, quando a gente sabe o que quer, isso é um primeiro passo bom, mas nós precisamos também, nós precisamos determinação para chegar lá onde nós queremos. E alguns querem chegar num lugar, passam a vida sonhando, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá. E aí você faz a pergunta, como? Ah, como eu não sei, mas vai acontecer ao natural. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai acontecer ao natural. Pastor, não me tire o meu sonho. Pelo contrário, eu quero ajudar você a chegar no seu sonho. Ah, deixa que as coisas vão se ajeitando tudo sozinhas. Não vão. Ah, um dia alguns de vocês aqui querem ser engenheiros. Outros querem ser médicos, outros querem ser físicos, outros querem ser professores. Tá bom, e aí, o que tu vai fazer para chegar lá? Tem que estudar para isso. Não tem outro caminho. Vai ter que estudar e muito para essas coisas. Então, tu tem que te preparar para chegar lá. Mas no se preparar, olha, eu comecei pelo, quase pelo final, pelo objetivo. Depois o como, o caminho que você vai percorrer para chegar lá. Mas durante esse caminho, essa trajetória, vão surgir obstáculos. Vai chegar gente para te dizer, ah, não perde tempo com isso. Tire isso da tua cabeça. Você não tinha determinado que ia chegar no lugar? Você já não estava começando ou na metade do caminho, percorrendo o caminho? E alguém chega, aquela pessoa assim que te traz um estímulo maravilhoso, né? Não vai dar certo. Não aceita isso na tua vida. Não aceita. Se você e Deus tem algo colocado no coração, se Deus plantou um sonho no teu coração, não deixa ninguém matar esse sonho. Se Deus, de repente, te deu uma tarefa para fazer, não deixa ninguém matar essa tarefa. Custe o que custar, se determine. Eu quero falar um pouco hoje de alvos, o caminho a percorrer e determinação e fé. E eu quero a partir de um personagem bíblico. Vamos lá? Lá no Antigo Testamento, no capítulo 6 do livro de Neemias, olhe comigo ali, Neemias capítulo 6, antes ainda dos Salmos. Neemias capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos daí, só para vocês entenderem o que vai ser lido. Esse Neemias era um homem alto funcionário de um palácio, um homem crente, um homem que servia a Deus numa corte real. E esse homem soube que os seus parentes antigos, seus familiares, seu povo, estava numa grande ruína, estava a cidade deles destruída. Tinham tentado começar a reconstrução, mas as coisas estavam muito ruins por lá, e ele soube da notícia que tudo estava queimado e destruído. E ele pediu licença para o rei ao qual ele servia, e ele foi lá visitar os seus antigos parentes, pessoas do seu sangue, dos seus patriotas, e ele chegou lá, e a tarefa dele era reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Esses muros estavam caídos, e ele já tinha construído os muros mais da metade, e aí acontece o capítulo 6, vamos ver. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensagem a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo ido eu à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, estava ele encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te, Neemias. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei no templo. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Por isto, o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem e me desprezassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Esse homem aqui, irmãos, eu vou dizer, um homem de uma sabedoria, de um andar com Deus. Ele era praticamente um governador. Se fôssemos dizer hoje, ele atuava No ambiente público de cidades. Esse homem soube que a sua cidade estava destruída há 140 anos. Ele estava tranquilamente numa corte, lá na Pérsia, hoje, judeus e persas, que é Irã, estão brigando. Vocês viram na TV? Os persas, atuais iranianos, estão querendo construir a bomba atômica, está toda essa discussão. Nosso presidente esteve lá há poucos dias. E a gente sabe para que eles querem construir a bomba atômica. Eles já disseram, para varrer Israel da face da terra. Mas isso não vai acontecer. Porque Deus não permite. Ninguém acaba com todo Israel, porque Deus tem planos com Israel ainda pela frente. Quando nós, igreja, fomos arrebatados e saímos desse mundo, quem vai entrar em cena? Quem? Israel. Por isso não tem como matar todo Israel, porque daí os planos de Deus seriam então frustrados. E homem algum pode frustrar os planos de Deus. Pois aqui está um homem de uma sabedoria tremenda, de uma garra tremenda, porque ele diz, eu vou lá reconstruir os muros da nossa antiga cidade. Ele era copeiro do rei, um homem que cuidava de toda a comida, de tudo que circulava em termos de alimentos. Ele tinha que provar os alimentos antes para ver se não eram envenenados. Portanto, era um funcionário, muito mais que funcionário do templo. Era um homem da total confiança do rei. Um dia o rei o viu muito triste, abatido, e perguntou, o que foi, Neemias? Olha, rei, eu soube que lá na minha antiga terra, de onde nós viemos do passado, está tudo em ruínas e destruído. Fazem 140 anos que as coisas estão assim, e ninguém fez nada, rei. E eu tenho no meu coração, e esse homem teve 3 dias jejuando e orando, rei, eu tenho no meu coração de ir lá e fazer algo por aquela cidade. E o rei lhe disse, pois vá. E o rei lhe deu cartas de recomendação e lhe deu pessoas para o acompanharem e ele foi. Chegaram lá, já tinham levantado agora metade do muro. Já tinham feito os muros, mas faltavam as portas. E se levantaram algumas pessoas inimigas. Olha, o objetivo lá, levantar muros e botar as portas. Ele percorreu todo esse caminho determinado, mas levantaram-se 3 homens. Sambalate, Tobias e Gesem. Parece que esse Tobias era um judeu desviado. Alguns estudiosos dizem, porque esse é um nome judaico, Tobias. Mas esse Sambalate era o governador dos samaritanos. Eles não se davam com os judeus. E tem um outro Gesem aqui, um homem árabe, também não se ligava com os judeus. E esses 3 homens, como que cada um governando um território, nós vamos frustrar os planos de Neemias. Primeira coisa que fizeram para frustrar, para esse homem não conseguir chegar na sua meta, qual? Vamos chamar ele para o nosso lado. A estratégia do diabo é essa, irmãos. Antes de brigar conosco, o diabo ou os seus seguidores vão tentar nos ganhar numa boa. Chamaram Neemias, vem cá, vamos conversar. E o fizeram por 4 vezes. Sabe o que Neemias mandou dizer? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Vocês viram ali? Eu tenho uma obra grande para fazer, verso 3. Enviei-lhe mensageiros e disse, estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer. Se eu saio daqui, a obra para. Eu não vou numa reunião com vocês. O que é que esses homens queriam com Neemias? Fazer um churrasquinho? Fazer um banquete? Ah, não. Eles tinham ódio e inveja de Neemias. E eles não queriam que Israel se reestabelecesse lá. Eles queriam parar a obra a qualquer custo. Iam chamar Neemias para lá e matá-lo. Era isso aí. Afinal, foi esse homem que encabeçou, esse Neemias, homem de Deus, que encabeçou essa grande obra e a coisa estava indo muito bem. Pois queriam matá-lo. Não funcionou. Esses indivíduos mandam uma carta. Verso 5, Sambalate esse manda uma carta para o Neemias. Como é que a carta foi, hein? Como é que a gente manda a carta? Hoje é mais e-mail. Mas como é que a gente manda uma carta para alguém e é aberta? Ainda mais no mundo antigo, era selada carimbada, fechada, o mensageiro não tinha acesso nenhum que está escrito dentro. Como é que a carta foi mandada ali, vocês viram? Aberta. Exatamente para todo mundo ir lendo pelo caminho. E nessa carta o Sambalate fazia uma acusação. Ô Neemias, tu estás pagando pessoas para profetizar a teu respeito. Neemias, tu corrompestes pessoas religiosas para falarem bem de ti. E mais, Neemias, eu vou mandar dizer para o rei da Pérsia, afinal quem comandava ali era o persa. Eu vou mandar dizer que o que tu estás fazendo aí é preparar essa cidade para se revoltar contra o rei da Pérsia. Tu está querendo ser rei. Neemias mandou um recadinho para ele e disse: tu está inventando isso aí do teu coração. Isso é da tua cabeça que tu estás inventando. Irmãos, quando tu tem um objetivo, tu tem um sonho, não deixa ninguém tirar isso do teu coração. Não deixa. Pode ser que vai chegar pessoas e vão te desanimar. Não deixa. Vai chegar pessoas e vão te acusar. Tu é interesseiro para com Deus. Mas se tu conhece o teu coração, que você está pedindo a Deus sim, mas quer Deus dê, quer Deus não dê, tu é do Senhor. Então tu não é interesseiro, porque o interesseiro diz: se Deus não me dá, estou largando tudo. Esse é interesseiro. Você pode pedir honestamente as coisas para Deus. E pode ser que alguém que não conhece o teu coração, nem conhece a tua vida direito, diz: é, mas a tua oração é uma oração egoísta. Não ligue para isso. Não ligue para essa voz, se alguém está te trazendo esse tipo de acusação. Também não liga se alguém diz algo que vem assim querer te botar para baixo. Não deixa isso pegar a tua mente. Não deixa isso pegar. Mas pastor, é difícil. Às vezes é difícil sim. Às vezes é difícil. Você tem um sonho, você tem um projeto. Você está crescendo e de repente chega alguém e põe o teu sonho abaixo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Alguém só vai pôr o teu sonho abaixo se você permitir, senão não põe. Se você e Deus, ninguém pode vencer vocês, irmãos. Ninguém pode arrancar sonhos do teu coração se tu não permite. Alvo, determinação no percorrer, e no caminho vai chegar gente de todo tipo. Não dê ouvidos para os desanimadores. Sabe que sempre vai ter gente que vai te dar no contra, é contra, é contra. Às vezes a gente diz: ah, esse é enviado do diabo. É enviado do diabo? Pode ser. Mas vai ter que trabalhar para Deus. Porque quando tem um enviado do diabo pegando nosso pé, o que que você faz? Você vai ter que buscar muito mais a Deus. Você vai se fortalecer em vez de desanimar. Não te deixes desviar. Lá vai o Neemias, e aí ele, de certa maneira, no verso 9, porque todos procuravam atemorizar-nos. Olha, o que se quer colocar no nosso caminho é medo. Medo, irmãos, é o contrário da fé. O medo neutraliza tudo, amarra tudo. Uma vez eu lembro, eu estava lá no interior da Amazônia, começando a época de chuvas. E era um lugar que tinha uns irmãos morando lá no meio da selva, e uma estradinha ruim demais. E aquele dia e noite tinha chovido. E lá quando chovia, como dizemos aqui, era de balde. E alguém me disse: eu não visitava aqueles irmãos há 4 meses, porque não tinha estrada. E alguém me disse: pastor, não dá para entrar, era uma estradinha vicinal, bem para o interiorzão. Não entra nem trator. nós tínhamos uma Paraty, né? E eu fui indo. Eu ia de a pé, não faz mal, era acho que 20 quilômetros para dentro da estrada principal. Mas eu vou até onde o carro vai, se for o caso eu paro e aí vou a pé. Só para os irmãos terem ideia, lá eles caçavam, tinha onça espetada no couro, assim, aqueles couro com a pele da onça. Era um negócio bem selvagem, assim, selvagem ao extremo. E aí fui indo, pá, cheguei lá na casa dos irmãos. Eu tinha uma determinação, irmãos, de carro ou de a pé, eu vou chegar lá. Choveu a noite toda. Chuva sem parar, estrada horrível. Estava eu e um pastor, um outro pastor. Bom, temos que ir embora. Agora, para sair, se eu for de a pé, o carro só busca daqui a 6 meses. E fomos indo, o outro ia com água na estrada até aqui, vendo onde eram os buracos menores. Entramos e saímos. Sem uma vez o carro apagar, nem falhar, nem nada. Mas eu tinha uma determinação. Eu vou lá ver esses irmãos que há 4 meses eu não os vejo porque a estrada não permitia. As pessoas me diziam, pastor, não faz essa loucura. Não, eu não ia fazer loucura. Ia até onde dava. Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo, vou chegar lá. E cheguei, irmãos. E saí de lá. E assim tem que ser uma coisa antiga já da minha vida. No dia a dia também é assim. Eu lembro quando a gente estava pensando em fazer a casa, uma pessoa cheia de medo me disse assim, pastor, faz uma meia água. Amém. Se alguém tem meia água, amém, é o que deu. Mas a minha fé dava mais que uma meia água. Dava mais. E deu mais. Quando tu tem um sonho, pode ser que alguém vai te dizer, meia água. Tu tem fé para fazer diversas águas. Sabe, cada vez que o telhado cai para um lado, lá é uma água, né? Se tu tem fé, vai na tua fé. Não vai no medo dos outros. Não deixe os outros governarem a tua vida. Não deixe. Tu tem um sonho profissional, corre atrás. Jovens, tem um sonho acadêmico, um sonho de estudo, corra atrás. Ore, busque a Deus, jejue, te consagre e trabalha. Trabalha muito. Aqui nessa igreja, eu já vi que às vezes algumas pessoas não se adaptam nela. Preguiçoso não se adapta à nossa igreja. Amém, irmãos? Porque aqui tem gente trabalhadora. Trabalhadora, gente que levanta cedo, dorme tarde, trabalha mesmo, porque você tem sonho, e você tem sonho não só a sua vida melhorar. Porque em todos os meus sonhos está Deus. E se eu melhoro, a minha igreja vai melhorar. Ah, vai. E eu já disse uma vez aqui, irmãos, tomara Deus... Todos melhoremos financeiramente e muito. Mas eu não vou guardar só para mim, porque Deus não me deu as coisas só para mim. Eu vou abrir mão para os meus irmãos. Vou abrir mão para a casa de Deus, para a obra de Deus. Ah, vou. Porque se é para guardar só para mim, então Deus não precisa dar. Aí o ímpio faz isso muito bem, guardar para ele. Mas nós somos do Senhor. A grande coisa da nossa vida aqui na face da terra... É viver bem com Deus, é viver bem na obra de Deus, é abençoar pessoas. Essa é a grande coisa e o objetivo da nossa vida. E também isso não vamos deixar ninguém nos roubar. Aí já foram duas armadilhas, aquela que os indivíduos chamaram Neemias para matá-lo. Depois veio aquela acusação de que ele pagava a gente para profetizar bem a respeito dele. E que ele queria se tornar um reizinho local. E a terceira foi a mais difícil, verso 10. Olhe comigo na sua Bíblia. Tendo eu ido à casa de Semaías, ele me disse, vamos juntamente à casa de Deus. Ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque querem te matar. Era verdade, querem te matar, era verdade. Mas quando tens um inimigo... E esse, para mim, é o pior inimigo, o inimigo dentro. Os outros eram inimigos estrangeiros. Mas aqui tem um indivíduo chamado Semaías. Alguns acham que ele é um levita, outros dizem que ele é um sacerdote. Eu entendo que ele está mais para o sacerdote, porque podia entrar no templo. Esse homem, pelo jeito, era conhecido de Neemias. Vem aqui na minha casa, eu quero falar contigo. Estão querendo te matar, mas eu tenho um esconderijo super seguro. Vamos lá para dentro do templo, ninguém vai desconfiar que tu estás lá. Fica refugiado lá, até o perigo passar. E o Neemias disse, homem como eu, fugiria? E se eu sair, a obra de Deus vai parar? Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender o que está aqui, era uma grande armadilha. Desse indivíduo, Semaías, foi comprado, foi subornado pelos malignos lá. Porque uma pessoa que não era sacerdote, não podia entrar no templo. Ele seria morto. Ele era o governador. Vejam, o respeito desse homem. Ele não podia entrar. Governador não podia entrar. Não por ser governador, por não ser sacerdote, que ele não podia entrar. Foi feita uma montagem para acabar com a vida dele. Acabando com a vida dele, acaba com a obra de Deus. Porque esse é o homem que estava levantando a obra de Deus. Eu nunca tinha me ligado nisso. Alguém aqui talvez viu aquele seriado que deu há poucos dias na televisão. Esther, a rainha Esther. Talvez alguns irmãos viram esse seriado. Refletia bem a situação da Bíblia, com um pouco de enfeite para poder vender melhor, mas era muito fiel ao que está na Bíblia. E os que serviam o rei, o copeiro do rei, quem eram os copeiros do rei no seriado Esther? Eunucos. Eunucos eram homens castrados, que não tinham mais a sua masculinidade ativa. Parece-nos, Neemias também era copeiro do rei. Hã? Parece-nos que ele era eunuco. E está escrito em Deuteronômio e em Levíticos que um eunuco não poderia entrar na casa de Deus, mesmo que fosse sacerdote. Ele não podia entrar então, porque ele não era sacerdote. E a segunda possibilidade, porque ele era eunuco. Por dois motivos ele não podia entrar. E todo mundo sabia que ele era então eunuco e não sacerdote. Entenderam a jogada dos inimigos? Levem ele para dentro do templo. Levem para lá. Daí ele será morto. Não conseguimos atraí-lo lá para diante, para uma cidadezinha chamada Ono. Não conseguimos. Não conseguimos intimidá-lo e nem com jogo de nervos, dizendo que ele pagava a gente. Não conseguimos. Agora vamos subornar um sacerdote e aí nós vamos conseguir. Não conseguiram. Porque esse homem percebeu esse convite aí, não é de Deus. E era para ir na casa de Deus. Era um convite altamente sofisticado na sua maldade. Sofisticado na maldade, você já pensou? E o Neemias disse, isso aí não é de Deus. E ele pulou fora. Mas todas essas três armadilhas, ele estava reconstruindo os muros. Ia colocar os portões na cidade. Tudo isto era para fazer cessar a obra de Deus. Contra a sua vida, devem existir muitas tramóias do diabo. Ou como diz o nosso presidente, deve ter muita maracutaia, agora eu vou dizer, do inferno. Só a primeira palavra é dele. Deve ter muita maracutaia do inferno para neutralizar a tua vida no reino de Deus. Você sabia? O diabo não tem medo de crente preguiçoso nas coisas do Senhor, para crente com cabeça de mundo, o diabo não tem medo desses, até apoia esses, porque esses não causam estrago nenhum no reino maligno. Mas crente que anda bem com Deus, que quer levantar a obra de Deus, os muros caídos em ruínas, o diabo se levanta. E se você é um crente sério, saiba que haverá lutas. Haverá. Eu também não vou te enganar dizendo que é tudo mar de rosa. Não é. Mas eu sei uma coisa. Que nós andando com Deus e discernindo as coisas do Senhor, você vai ser sempre vitorioso. Amém, irmãos? Teu sonho com Deus, teus sonhos naturais, teus sonhos profissionais, teus sonhos familiares, não deixa nada disso desviar. Hoje ainda contei para uns irmãos de manhã numa reunião, que Deus pôs no meu coração, quando eu estava convertido há pouco tempo ainda, um ano e meio por aí, Deus pôs um chamado ministerial, pastoral no meu coração. Quase ninguém entendeu. No início, nem mesmo minha mãe entendeu. Ela apoiou, mas não entendia no início. Ela ficou com uma pergunta, e agora, o que deu nesse guri? Né? Mas me apoiou. E nós tínhamos que estudar, na época, nós tínhamos que estudar alemão, porque para ser pastor na igreja em que estávamos, era obrigado a estudar alemão. E aí eu não sabia uma palavra em alemão, porque ainda o alemão que falava na região que eu me criei é um dialeto. Eu não sabia uma palavra, e os colegas de aula, todos vinham de famílias alemãs, então praticamente todos falavam alemão. O professor dava uma melhorada na gramática, de quem precisava melhorar a gramática, e vamos lá. E era nós, acho que três ou quatro, que não sabíamos nada. Nós só ficava olhando a aula. Com uma vontade de desistir daquele negócio apavorante. Quero dizer para vocês que inglês é fichinha. O alemão é muito complicada a língua. Nós ficava ali, ai, que negócio. Mas sabe o que, me segurou nesses 2 anos de alemão? E nunca rodei, irmãos. O que me segurava era uma convicção que Deus botou no meu coração, que eu tenho que chegar lá. E para chegar lá, eu tenho que passar pelo alemão. Gostaram dessa? Para chegar lá, eu tenho que passar pelo alemão. Entenda o idioma. Os colegas, fim de semana, iam passear para suas famílias. Eu ficava ali o sábado, às vezes inteirinho, domingo ia para a igreja. Feriado, estudava direto, estudava até 1, 2 da manhã, todas as noites. Todas. Para chegar na aula amanhã e saber um pouquinho da aula de hoje. Porque o professor, um homem de bem, um coração tremendo, mas ele não ia dar aula para 2, 3, ele estava com 60 na turma. Ele dava aula para os 54, 55. Um pastor, amigo nosso, conhecido de vocês, reprovou. E ele foi lá na casa do professor, bateu na casa. Nós sabíamos, o professor era assim, um homem de pouca conversa, um homem muito sério, de bom coração, mas um homem de pouca conversa. E esse nosso amigo, que muitos conhecem, que eu não vou dizer o nome, mas morava em São Paulo, agora mora em Santa Catarina. Você já sabe, né? Quem conhece ele já sabe. Bateu na porta e disse, professor, que nós chamava ele, o sobrenome dele era Hoffmann. E quando a gente quer dizer senhor para um alemão, a gente diz Herr. Né? E esse irmão chegou lá, bateu com a cara de tacho, de reprovado. Herr Hoffmann. Ele só sabia isso. Herr Hoffmann. Deus me chamou para ser pastor. e eu estou nas suas mãos. Eu tenho que passar em alemão, professor. Me passa. Não sei o que o professor fez, mas o nosso amigo pastor passou. Eu não sei. Não sei como é que se acertaram uma nova prova, ou abençoou ele sem prova mesmo, isso eu não sei. Mas, irmãos, quando tem uma determinação e de repente tu não conseguiu alcançar, até na tua força ou no teu conhecimento, quem sabe tu vai ter que dar um passo a mais de ir lá na pessoa responsável e pedir: tem misericórdia de mim. Pode ser. Pode ser, porque Deus me chamou para aquilo lá no fundo e falta um passo só. Me ajuda. Me ajuda, falta um passo só. Às vezes a gente pensa que algo já está perdido e não está. Pode Deus usar um homem, uma mulher, cristão ou não, para ser a bênção do último degrau para ti. Não tenha vergonha de pedir, se precisa pedir. Seja humilde, sim. Porque você tem uma meta. Pode ser que no serviço você lá com o seu patrão cometeu um deslize que não devia ter cometido, mas peça, me dá mais uma chance. Eu preciso desse serviço. Pode pedir, se você é uma pessoa dedicada, não é relapso, pede. Me dá mais uma chance, eu vou ser melhor. Com Deus nós não alcançamos sempre todas as nossas metas. Quem sabe alguns de nós estabeleceram metas para esse ano. Ah, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou acompanhar a leitura que a igreja está fazendo, e pode ser que no meio do caminho você já se perdeu tudo. Pode dizer: Deus, eu vou buscar o atrasado, Deus. Ou eu vou começar daqui onde eu estou e não vou parar mais, eu vou com a igreja toda. Deus, eu me comprometi com o Senhor de te buscar todos os dias de manhã, ou à tarde, ou à noite. E esse compromisso já se diluiu todo. Mas Deus, eu vou restabelecer a meta. E coisas laterais que me tiraram a atenção, eu vou deixar o que é lateral como lateral. E vou fixar os olhos na meta. Coragem. Aí vai chegar um irmãozinho que vai dizer: não, mas tu está muitos capítulos atrasado, tu não consegue mais. Já pode dizer: arreda, Satanás. Já pode dizer, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus disse para Pedro, Jesus disse, estava dizendo que ele ia morrer e no terceiro dia ia ressuscitar. Mas o Pedro só ouviu a primeira parte. Você sabia? Você sabe, a maior dificuldade que eu tenho detectado, eu e minha esposa falamos seguidos, é que as pessoas não ouvem tudo que você diz. Você ouve a primeira sentença, a primeira frase, e aí não ouve mais nada. Principalmente quando é algo que afeta elas. E Jesus disse para os 12: olha pessoal, eu vou morrer. E o Pedro já saltou na frente: de jeito nenhum, o Senhor fica quieto, tira isso da tua cabeça, Jesus. E o Senhor disse: arreda, Satanás, sai dele agora. Vem cá, se um irmão dissesse isso para você, você ia brigar. E se eu dissesse isso para ti, eu sei que você ia ficar meu inimigo. Não fica meu inimigo, tá? Se quiser, o que eu vou fazer? Mas se eu estiver te ajudando nesse nível para abrir teus olhos, não fica meu inimigo, fica mais meu amigo ainda. E o Senhor Jesus disse para Pedro: sai. O que tu fala agora não procede de Deus, procede do diabo. Porque Jesus tinha que passar pela cruz, tinha que passar, aquilo era horrível, mas ali estava a redenção de toda a humanidade, ali estava. O Pedro quase desviou Jesus, me entendam quando eu digo isso, tá? Quase desviou Jesus, sem querer estava desviando Jesus da meta. Lute. Eu sei de irmãs que estão orando pelos seus maridos e a coisa não está fácil, o marido não se converteu e às vezes parece que está tão longe. ou também de irmãos que estão orando por suas esposas, e a coisa não está fluindo, e não está fluindo, e chega alguém e diz, ah, para de orar, isso não adianta mais. Nunca aceite, porque você tem a meta de salvar o seu marido, não tem? E essa meta não foi estabelecida só por ti, ela está de acordo com a meta de Deus. Ela está de acordo, você e Deus estão num acordo para salvar alguém. Ou, se não é marido, é um filho. E parece que quando você começa a buscar por isso, buscar, o indivíduo pelo qual você está buscando parece que está piorando. Já viram isso? Sabe o que é? O diabo te afrontando. Olha lá, quanto mais tu ora, jejua, mais longe está. Aí que eu gosto de briga. Aí é comigo. E contigo também, irmão? Aí com nós, agora sim, diabo, tu vai ver o que é bom para ti. É plantar o desânimo. Plantar no teu coração para ele esmorecer. E aí você, de repente, se é fraco de coração, você diz assim, é, não tem mais jeito mesmo. Deus nunca deixou uma obra pela metade. O apóstolo Paulo disse, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma obra começada em ti, e não é só uma obra na tua vida, é da tua vida pelos outros também, é uma obra começada, irmãos. E aí vai vir o sambalate da vida, vem os gezen esses, vem os Tobias que até frequentam a casa de Deus, vem os falsos que trabalham até para o diabo, mas que estão na casa de Deus, esses indivíduos aí chamados Semaías. Que vão te convidar para algo que te destrói, para te tirar o alvo, não. Nem tudo que vem de irmão vem de Deus. Vamos estabelecer isso entre nós? Nem tudo que vem de irmão e de irmã vem de Deus, porque são pessoas falíveis e influenciáveis, até pelas trevas, qualquer um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós julgar todas as coisas e reter só o que é bom. Tem coisa ruim que vem de irmãos, que às vezes vem de nós mesmos. Não é porque é irmão, não é porque é pastor, não é porque é profeta, porque é apóstolo, porque é isso, julga. Qual o critério de julgamento? A Escritura Sagrada. Essa é infalível. Essa é infalível, julga. Ai, não posso julgar o irmão, pastor. Tu não consegue discernir entre o bem e o mal? Quando a Bíblia diz para não julgar, é para não condenar ninguém ao inferno. Isso não está no nosso alcance e nem botar ninguém no céu. Eu acho que às vezes a gente bota pessoas no céu que Deus não botou. O que você acha? Vai no enterro. Tu vê um discurso lá, bom. Só falta a pessoa, depois os filhos, a viúva, o viúvo, mas não é nosso pai assim, né? O pastor pregou para o defunto errado aí, no velório errado. E também nós não podemos botar ninguém no inferno, isso não cabe a nós. Se você quer fazer isso um dia, ou já fez, para de fazer. Mas julgar o dia a dia, fatos e não pessoas, isso somos obrigados a fazer. Isso somos obrigados, senão seremos destruídos. A Escritura nos ensina essas coisas. Não deixa nada tirar o teu alvo, nem desencorajamento. Sonhos, projetos, deixa eu te dizer uma coisa. Todo sonho, todo projeto, haverá inimigos. Haverá inimigos externos, como teve Neemias. E haverá inimigos internos. Haverá. Casais, vocês têm que andar junto em tudo. Se um pensa uma coisa, outro pensa outra, esquece. Não precisa nem pedir para Deus. Vamos, querem comprar uma bicicleta nova para o casal, né? Estou sendo simples, tá? Ah, eu não quero bicicleta. Eu quero uma lambreta. Lembra? Lambreta está aparecendo de novo. Está aparecendo de novo, vocês já viram? E é trimoderno, tá? Eu não quero. Se o casal não entra em acordo, Deus diz que não vai funcionar isso. Tem que ter acordo. Alvos, tem que ser alvos em comum. Vamos comprar um carro? Vamos. Então agora vamos ver como. Aí tudo bem, mas o alvo, vamos comprar, vamos. Como? E depois vamos juntando dinheiro, vamos fazer as prestações. Sabe qual é o perigo? No meio do caminho, um dos dois entra em desânimo e diz para o outro: eu te disse que não dava. Meu Senhor, fecha a boca, caminha sozinho com teu medo, pelo menos. Não desanima o outro. Vai buscar Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a ter força. Olha o que Neemias pediu no final do verso 9. A coisa estava difícil. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Minhas mãos, por que ele pediu isso? Porque as mãos estavam fracas naquele momento. Era muita pressão, era muito inimigo, era gente querendo destruir ele de tudo que é lado. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Pede para Deus fortalecer as tuas mãos. De repente não fala nada que as tuas mãos estão frouxas. Não diz para os outros. Para quem o Neemias disse? Olha ali. Fortalece. Ó Deus. Diz para Deus. De repente você diz uma coisa pesada, assim, na área que está difícil, a luta está grande. E você diz isso para um filho pequeno. Você destrói a criança dentro dela. Não diga, pai e mãe, segura sozinho isso. Acho que esse mês não vai ter comida no final do mês. O que, que a criança pensa? Vou morrer de fome. É criança, gente. Tome propósito de não deixar ninguém te desanimar, ninguém tirar o alvo quando você está correndo. Mas também tome o propósito de não desanimar ninguém. Virão pessoas que trarão essas coisas, virão. E muitas vezes você pode usar isso para sair fortalecido. Você pode usar. Às vezes a vida está tão boa, está tudo tranquilo, tá sombra e água fresca. Você até descuida um pouquinho, né? E de repente se levanta um negócio horrível. Uma luta tremenda. E você se agarra em Deus como nunca. Outro dia eu estava orando e Deus me mostrou que havia uma tempestade grande, era uma onda tremenda e escura. Eu disse: ah, Senhor, obrigado. Vou ter que me preparar. Porque essa onda vem com força. Deus avisou. Eu até devo dizer a vocês, irmãos, chegou uma hora que a coisa estava indo tranquila, eu achei que não ia vir. Achei. Será que eu entendi errado essa visão? Fiquei a pensar comigo mesmo, falando de mim, para mim mesmo. Mas descobri logo, logo, que a visão era verdadeira e os meus pensamentos naturais eram errados. Quando Deus te mostra algo, te agarra, ainda que seja algo difícil, te agarra no Senhor. Te agarra no Senhor. Se Ele te mostrou, é para te preparar. Não é para te assustar. Ai, Deus me mostrou uma coisa muito feia em cima de mim. Uma nuvem preta, pastor. Nuvem preta na Bíblia, você pode olhar. Lá no Sinai, quando o monte fumegava, capítulo 19 de Êxodo, tinha uma nuvem preta. E sabe quem era a nuvem preta? Naquele caso lá, era Deus. Tem uma nuvem preta, de repente é Deus e tu está chorando, está apavorado. Por que que tudo que é preto você liga mal? Para com isso! Amém? Entenderam o recado? Amém? Irmãos, é Deus querendo trazer uma bênção. Deus querendo trazer uma providência, um preparo, te fortalecer. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Eu queria que nesse momento você pensasse ou repensasse um sonho, um projeto seu, que de repente você até já desanimou, já desistiu. Pode ser um projeto particular, uma coisa natural. Pastor, eu queria comprar um carro novo. Eu queria uma casa melhor, pastor. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você tem uma casa melhor? Pode pedir para Deus. Esse é o objetivo. Como chegar lá? Vamos pedir orientação para Deus. E vamos caminhar na nossa fé. Pastor, eu queria um emprego novo. Para que eu me realize mais como pessoa, mais financeiramente, pede para Deus. Ou você já pediu e desistiu. Uma vez uma pessoa nos disse que foi criado na sua casa, em uma família pobre, e dentro da sua casa sempre era dito assim: nós fomos criados para ser pobre, para viver pobre, para morrer pobre. Isso foi colocado dentro da cabeça sistematicamente. De repente tem algo que a gente tem que tirar então. Mamãe, papai ensinaram uma coisa muito ruim. E você tem que tirar isso de cima de si. Rejeitar isso. Deus, como teu filho, eu quero mais para a minha vida. Eu quero mais. De repente, próprio pai e mãe mataram sonhos que nem nasceram. E o que não nasce é um aborto. Pai e mãe ajudaram a abortar coisas na sua vida. Não aceita mais isso. Na casa de Deus, de repente, tu tem um sonho. Pastor, meu sonho é limpar os banheiros da igreja. Ninguém sonhou com isso, né? Pode falar a verdade. Mas por que não? É indigno? Não, é muito digno. Coisa boa entrar num banheiro cheirosinho, né? E coisa horrível ao contrário. Por que não sonha? Todo mundo quer sonhar aqui em cima, né? Achei lindo agora há pouco uma criancinha ali atrás, enquanto eu estava me preparando para entrar. Uma criancinha disse: pastor, nem falava direito ainda. Eu vou falar lá em cima. Assim, ó, desse tamanhozinho, um toquinho assim. É um sonho. E você acha que eu vou matar o sonho de uma criança? Tomara todas as crianças dessa igreja sonho em pregar o evangelho aqui em cima. Não vai caber todos aqui, tá, irmão? Mas vamos abrir muita igreja, então. É isso aí. Mas não vou matar o sonho de uma criancinha. Pode ser que alguém matou teus sonhos até dentro da tua casa. Marido e mulher, cuidado. Pais e filhos, cuidado. Sonhos com Deus também. Sonhe em coisas. Pastor, eu quero colaborar com a nossa igreja. Eu quero limpar aqui, ó, me permite. Falamos aí com a diretoria. Eu quero limpar aqui esse salão principal. Eu quero limpar esse tapete toda semana. Eu quero passar um paninho aqui para ficar sempre brilhoso o negócio. Pede para Deus isso. Pastor, eu quero me preparar para ser do louvor. Pede para Deus isso. Pastor, eu quero pregar o evangelho. Sinto que Deus está me chamando. Te prepara para isso. O alvo está lá, tem um caminho a percorrer. E não serei eu que vou matar o que Deus está botando na tua vida. Pastor, eu quero trazer toda a minha família para a igreja. Não serei eu que vou matar o teu sonho. Sabe o que eu vou te dizer? Ora, trabalha, seja bom testemunho para todos eles, traz todo mundo. Pode ter, mas pastor, esse é problemático, aquele é problemático. É, dá um tempo, vai acontecer as coisas de Deus. tu está reconstruindo, tu está levantando. E ali portões que faltava era a proteção final da cidade. Tu está levantando algo para Deus. Vamos levantar juntos? Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos e apresente a Deus sonhos, ou novos ou antigos que possam estar parados, ou você está percorrendo e está em lutas tremendas. Você está em lutas tremendas, às vezes quase pensando em desistir, ou alguém te puxando para sair do caminho principal. Apresenta para o Senhor. Abrimos esse culto hoje com aquela palavra de Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ser forte e corajoso. Força, irmãos. Não é pensamento positivo, não. Isso não é força. Força é algo que você busca em Deus. É essa força que nós estamos falando. Casais, sejam fortes juntos. Pais e filhos, sejam fortes juntos. De repente, teu filho tem um sonho. Não mata o sonho dele, pai, mãe. Canaliza, ajuda a canalizar esse sonho. Hoje em dia tivemos o testemunho do irmão que era um dos oficiais na feitiçaria. Trabalhava, era um sacerdote da feitiçaria. E veio aqui testemunhar que se converteu há 3 anos. Para Deus não há impossíveis. Ser forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com as armadilhas, sim. Armadilhas para a alma, armadilhas para a fé, cuidado. Não te deixe enganar, não te deixe atrair para longe da obra de Deus e nem de Deus. Fica reconstruindo sempre, permanentemente, seja a tua vida, seja a tua família. Seja coisas naturais da vida, continue. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, que a nossa fé pode ser reafirmada. Obrigado, Senhor, que nós não temos tempo para perder com inimigos, porque eu estou fazendo uma grande obra, como diz aqui Neemias. Veio mentiras, veio pressão emocional, veio até um homem no caráter de sacerdote para enganar o teu servo e desviá-lo da obra, mas ele era um homem que andava perto de ti e percebeu tudo. Abre nossos olhos também, Deus, quando nós não enxergamos devidamente cada situação nova. Obrigado, Senhor, por sonhos que podem ser retomados, por orações que podem ser recuperadas. Obrigado, Senhor. É por causa do Senhor que vivemos, temos alegria de viver, temos determinação, temos alvo. E o alvo não é só nosso, tem que ser nosso e teu, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que chegou aqui hoje. E se porventura alguém ainda não te pertence, não se converteu ainda, então, meu amigo, minha amiga, te entrega para Jesus nessa noite, porque Ele te ama e tu precisa de alvos também, alvos espirituais. O alvo do mundo sem Deus, o último alvo é o cemitério. A sociedade que não conhece a Deus, para eles tudo acaba lá. O nosso alvo, como pessoas que amamos a Jesus, é o céu. Alvo estabelecido por Deus e entendido por nós. E vamos nos determinar para não ficar desatento, só olhando para o Senhor. Obrigado, Senhor. Que noite linda. Eu sei que muitos gostariam de chegar aqui na frente e orar, Senhor. Eu sei, eu sinto isso no meu coração agora. Mas eu te peço que o Senhor hoje vá em cada cadeira onde tem alguém sentado. Vai ali, Jesus, e leva a tua consolação e o fortalecimento de cada coração, Pai. Obrigado, Jesus, que no Senhor ganhamos fé e ânimo. Eu quero encerrar, Senhor, fazendo aquela oração de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você pode pedir isso também para o Senhor? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém e amém. Sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Diz o próprio Neemias: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias. Um muro que estava derrubado há 140 anos. Só 52. Sabe o que precisou? Um homem determinado. Mas determinado por Deus. E aqui tem homens e tem mulheres com alvos e determinação para as coisas naturais e as espirituais. Amém, irmãos? Agora, em maio, estaremos comemorando o nosso 5º ano aqui, ou 4º? 4º ano aqui, dia 28 de maio. E essa obra toda aqui, irmãos, era um lugar abandonado, sem telhado, árvores, cobras, se eu não me engano, 80 gatos, né, que habitavam aí. E começamos tudo isso aqui. E haviam muitos com fé e muitos com medo. Era um misto. E eu até entendo isso mesmo. E nós levamos 48 dias. Foi, né? Eu sei que a obra do Neemias era maior. Mas guardando as proporções, fomos corajosos. E continuamos corajosos. O dia que morre a coragem e a fé no seu coração, você morreu. Ainda que continue sentadinho aqui, você está morto. Hein? É, irmãos, ou não é? Mas eu não vou morrer enquanto eu não morrer. O que vocês acharam disso? Eu não vou morrer enquanto eu não morrer. Eu vou. Claro que vocês entenderam o trocadilho, né? Eu não vou morrer. Aí, jovens. Não vão morrer, né? Não vão. Não vão morrer. Determinação, fé. Alvo. Firmeza. Eu gosto de desafios. Gosto mesmo. Dói. Desafio dói. Mas desafios nos põem aos pés do Senhor. E aí Deus começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar. E aí nós cantamos esse hino aí, que ninguém pode apagar os sonhos, é isso? Olha aí, ó, tudo certinho, tudo combinadinho. pelo Espírito Santo, não por mim.